nós, não sei se estamos 20 mil, se estamos 20 mil e 1, se estamos 20 mil e 100, sei que as pessoas que estão aqui representam a cidade do Porto. E sei outra coisa. Sei que neste mundo em que vivemos neste momento, 99% das pessoas vivem para alimentar o luxo de 1%. 20 mil, ou 200 mil, ou 2 mil, não interessa. Nós somos os 99%. Nós somos os 99%. Nós somos os 99% dos seres humanos que trabalham para os outros 1%. Muito obrigado. Boa tarde a todos, eu estudo Arqueologia no primeiro ano aqui na Faculdade de Letras e deparei-me com uma situação nova, que é a questão de termos um presidente da Associação de Estudantes chamado Francisco Mota, que em todas as Assembleias Gerais nos diz: mas calma, não vamos sair à rua, o governo só lá está há 3 meses, vamos esperar, vamos ver o que é que ele faz mais. Por amor de Deus! Amigos, como é que é? Se é para trabalhar mais, para sermos mais pobres, mais vale não fazerem nada. Mas queria-vos falar de uma coisa. Eu acho que hoje estamos aqui e isto é a prova de que todos somos políticos. Porque se todos nós não fizermos a política vira-se contra nós. Obrigado.